agora mais uma edição do Espelho Mágico. A seguir, não perca Amor Sem Limites. A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Espelho Mágico. Estamos aqui na Rádio Antena Web para lhe trazer mais uma emissão deste programa que lhe traz sempre grandes músicas. Hoje trago-lhe também a segunda edição do livro Eu Consigo, de Louise L. Hay. Fique então connosco durante estes 30 minutos que prometo que lhe trarão muita paz e magia. Para já, começamos com música e temos hoje para ouvir Michelle Flatley, que nos traz Cry of Celtis. É o primeiro tema que vamos ouvir nesta noite, seguido de Shane, que nos traz Yakima. São as duas músicas que abrem esta edição, que marca o intervalo da semana passada, que não pude estar presente. Mas hoje estou aqui e trago-lhe então música e a segunda edição do livro Eu Consigo, de Louise L. Hay. Fique para já com Michael Flatley, que nos traz então Cry of the Celtis, para se seguir logo com Shane e Akima. Fique por aí e até já. Thank you.

Trago-lhe agora, então, a segunda edição do livro Eu Consigo, de Louise L. Hay. Fique com este livro, com as edições que vamos trazendo aqui ao longo de 10 programas para si. Aprenda mais sobre si mesmo e no bem que se pode fazer a si próprio. Fique por aí e até já. Passe connosco ao outro lado do espelho. Vamos agora falar acerca da saúde. Se você quer criar uma saúde melhor no seu corpo, existem, sem dúvida alguma, coisas que não deve fazer. Não deve zangar-se com o seu corpo por nenhum motivo. A raiva é mais uma afirmação que diz ao seu corpo que você o odeia ou que odeia partes dele. As suas células estão muito conscientes de todos os seus pensamentos. Pense no seu corpo como um criado seu que está a trabalhar tão arduamente quanto pode para o manter com uma saúde perfeita independentemente da forma como o trata. O seu corpo sabe como curar-se a si mesmo. Se lhe der alimentos e bebidas saudáveis, se lhe der exercício e sono suficiente e se tiver pensamentos felizes, então o trabalho dele é fácil. As células estão a trabalhar numa atmosfera feliz e saudável. Contudo, se você tiver uma vida muito sedentária e só der ao seu corpo comida de plástico e litros de refrigerantes artificiais, se dorme muito pouco e anda sempre mal-humorado, então as células do seu corpo estão a trabalhar num clima de desvantagem, estão numa atmosfera desagradável. Se for esse o caso, não admira que o seu corpo não seja tão saudável quanto você gostaria que ele fosse. Você nunca criará uma boa saúde falando ou pensando na sua doença. A boa saúde surge do amor e do apreço. Você quer dar ao seu corpo tanto amor quanto possível. Fale com ele de uma forma afetuosa. Toque nele e afague-o de uma forma afetuosa. Se houver uma parte do seu corpo que esteja com problemas de saúde ou que tenha uma doença, você deverá tratá-lo da mesma forma como trataria uma criança doente. Diga-lhe o quanto o ama e que está a fazer tudo o que pode para o ajudar a ficar bom rapidamente. Se estiver doente, você quererá fazer mais do que simplesmente ir ao médico para ele lhe dar um químico que tratará o sintoma. O seu corpo está a dizer-lhe que alguma coisa que você está a fazer não é boa para ele. Você precisa de aprender mais acerca de saúde. Quanto mais aprender, mais fácil será cuidar do seu corpo. Você não quer escolher sentir-se uma vítima. Se o fizer, estará simplesmente a abdicar do seu poder. Você pode ir a uma loja de alimentos naturais e escolher um dos muitos e bons livros que o ensinam a manter saudável. Pode consultar um nutricionista para criar uma dieta saudável especificamente para si. Mas faça o que fizer. Crie uma atmosfera mental saudável e feliz. Seja um participante ativo no seu próprio plano de saúde. Acredito que nós criamos todas as ditas doenças no nosso corpo. O corpo, como tudo o resto na vida, é um espelho dos nossos pensamentos e crenças interiores. O nosso corpo está sempre a falar connosco, só precisamos de o ouvir. Todas as células no nosso corpo reagem a todos os pensamentos que temos e a todas as palavras que dizemos. Modos contínuos de pensar e de falar produzem comportamentos e atitudes físicas, estados de saúde ou de doença. A pessoa que tem permanentemente uma expressão carrancuda não o faz tendo pensamentos alegres e afetuosos. Os rostos e corpos das pessoas mais velhas mostram claramente uma vida inteira de padrões de pensamento. Qual vai ser o seu aspecto quando for mais velho? Aprenda a aceitar que a sua vida não é uma série de acontecimentos aleatórios, mas é um caminho para o despertar. Se viver todos os dias desta forma, nunca envelhecerá. Simplesmente continuará a crescer. Imagine o dia em que fizer 49 anos com a infância de uma outra vida. Uma mulher que faz 50 anos hoje em dia e continua a não ter cancro nem problemas cardíacos pode esperar ver o seu 92º aniversário. Você e só você tem a capacidade de personalizar o seu próprio ciclo de vida. Por isso, mude o seu pensamento agora e comece. Você está aqui por uma razão muito importante. E tudo aquilo de que precisa está à sua disposição. Pode escolher ter pensamentos que criem uma atmosfera mental que contribua para a doença, ou pode escolher ter pensamentos que criem uma atmosfera saudável tanto dentro de si como à sua volta. O meu livro, Heal Your Body, é um guia completo das causas metafísicas da doença e inclui todas as afirmações de que precisa para superar qualquer problema de saúde. Afirmações positivas para a saúde. Eu desfruto dos alimentos que são melhores para o meu corpo. Eu amo todas as células do meu corpo. Eu faço escolhas saudáveis. Eu tenho respeito por mim mesmo. Eu anseio por ter uma velhice saudável porque cuido afetuosamente do meu corpo agora. Eu estou constantemente a descobrir novas formas de melhorar a minha saúde. Eu devolvo ao meu corpo uma saúde ótima, dando-lhe o que ele precisa a todos os níveis. Eu não sinto dores e estou completamente sincronizado com a vida. A cura acontece. Eu afasto a minha mente do caminho e permito à inteligência do meu corpo fazer a sua cura acontecer naturalmente. O meu corpo está sempre a fazer o seu melhor para criar uma saúde perfeita. Eu equilibro a minha vida entre o trabalho, o descanso e a diversão. Eu dedico a todos eles o mesmo tempo. Eu estou grato por estar vivo hoje. É uma alegria e um prazer para mim viver mais um dia maravilhoso. Eu estou disposto a pedir ajuda quando precisar dela. Eu escolho sempre um profissional de saúde que é exatamente adequado às minhas necessidades. Eu confio na minha intuição. Eu estou disposto a ouvir aquela tranquila voz dentro de mim. Eu durmo o suficiente todas as noites. O meu corpo agradece a forma como cuido dele. Eu faço tudo o que posso de modo afetuoso para ajudar o meu corpo a manter uma saúde perfeita. Eu tenho um anjo da guarda especial. Eu sou sempre divinamente guiado e protegido. Uma saúde perfeita é o meu direito divino e eu reclamo agora. Eu dedico uma parte da minha vida a ajudar os outros. É bom para a minha própria saúde. Eu estou grato pelo meu corpo saudável. Eu amo a vida. Eu sou a única pessoa que tem controle sobre os meus hábitos alimentares. Eu consigo sempre resistir a alguma coisa se escolher fazê-lo. A água é a minha bebida preferida. Eu bebo muita água para limpar o meu corpo e a minha mente. Encher a minha mente com pensamentos agradáveis é o caminho mais rápido para a saúde. Os meus pensamentos felizes criam o meu corpo saudável. Eu vou até ao meu interior e ligo-me com a parte de mim que sabe como curar. Eu respiro profunda e plenamente. Eu inspiro o sopro da vida e sinto-me alimentado. Estou de volta para me despedir de si nesta noite de dia 22 de janeiro de 2012. Prometo voltar na próxima semana com mais um Espelho Mágico que lhe trará a terceira edição, a terceira parte do livro de Louise L. Hay com o título Eu Consigo. Espero por si no próximo domingo às 22 horas aqui na Rádio Antena Web. Terminamos hoje a nossa edição com dois temas. B-Trib, que nos traz Háblame. E terminamos com Gregorian Brothers, que nos trazem o tema In Arms. Fique então com estas duas músicas que terminam o nosso Espelho Mágico. Fique bem e boa noite. Thank you. Oh,